andrecedesmoral.com.br. Sagra Produções 992212255. O homem do vovô. Eu sou pagodão, Ingo Gravações. Adoro meu pagodão desse jeito, ó. Dia de domingo eu tô sossego, ó, eu tô de bobeira. Salvador em peso vai descer pro GPS. Dia de domingo eu tô sossego, ó, eu tô de bobeira. Salvador em peso vai descer pro GPS. Tá tudo certo, para a Fernanda tá ligado, ó. Malandro que é malandro, joga o dedo pro alto. Malandro que é malandro, joga o dedo pro alto. Oi, malandra que é malandra, joga o... É o seguinte, malandro que é malandro, joga o dedo pro alto. E malandra que é malandra, joga a porra do rabo. É o seguinte, na hora do refrão, todas as meninas vão empinar o bumbum, pode ser? Pode ser? Um, dois, três, vai! Empina, empina, empina, empina. Rabo, rabo, rabo, joga a porra do rabo. Rabo, rabo! E joga a porra do rabo. Rabo, joga a porra do rabo. Pagou aniversário mais uma vez. Eu disse rabo, rabo, rabo, rabo, rabo. Oi! Rabo, rabo! E joga a boa no rabo. Rabo, rabo. E joga a boa no rabo. Olha o swingue. Rabo, vambora, vambora. Oi, dia de domingo eu tô sossego. Vambora, eu tô de roupeta. Eita, eita, vai descer pro GPS. Dia de domingo eu tô sossego. Eu tô de bobeira. Salvador em peso vai descer pro GPS. Tá tudo certo, para a Fernanda tá ligado. Ó, malandro que é malandro, joga o dedo pro alto. Malandro que é malandro, joga o dedo pro alto. Malandra que é malandra, joga. Empina, empina, empina, empina, empina. Oi, rabo. Oi, rabo. Rabo, rabo. E joga a boa do rabo. Rabo, rabo. E joga a boa do rabo. Mais uma vez. Vou aumentar 50, ou 50. Dia de domingo eu tô sossego. Ó, eu tô de bobeira. Salvador em peso vai descer pra Cajazeira. Sossego, ó, eu tô de bobeira. Salvador em peso vai descer pro GPS. Tá tudo certo, para a Fernanda tá ligado. Ó, malandro que é malandro, joga o dedo pro alto. Malandro que é malandro, joga o dedo pro alto. Malandra que é malandro. Vira o bumbum, vira. Um, dois, um, dois, três, sai. Empina, empina, empina. Rabo, oi, rabo. Oi, rabo. Rabo, e joga a porra do rabo. Rabo, rabo. E joga a porra do rabo. Mais uma vez. Rabo, rabo, rabo. Oi, rabo, rabo, rabo, rabo, rabo. Oi, oi, rabo. Rabo, e joga a porra do rabo. Rabo, e joga. Ô, Vitor, só bom, só bom. Eu disse desce, desce, desce, desce, rabo, rabo. Pra me joga a porra do rabo. Rabo, rabo. Me joga a porra do rabo. Rabo, rabo. Me joga a porra do rabo. Mais uma vez. peso vai descer pra... E a de domingo tá sossego. Ó, oh, eu tô de bobeira. Salvador em peso vai descer pra Cajazeira. Tá tudo certo, para a Bernalha tá ligado. Ó, oh, até o soque, até o soque, joga o dedo pro alto. Malandro que é malandro, joga o dedo pro alto. Malandro empina, vira o bombom, vira. Eu disse, empina, desce. Empina, empina, rabo. André Cedeiros, o moral de Ibicoara.